Compromisso com a informação, isenção e credibilidade. A verdade sempre em pauta. Os assuntos que estão nos noticiários. Educadora em debate. Política, sociedade, saúde, comportamento humano e religião. O ponto de vista cristão sobre o mundo que nos rodeia. Tudo isso e muito mais, agora, no Educadora em Debate, com a apresentação do jornalista e missionário redentorista, Padre Evaldo César. Bom dia, meu querido irmão, minha querida irmã, você que está conosco aqui na Rádio Educadora em 1010, e a partir de agora está no ar, no Educadora em Debate, nesse momento que a gente tem reservado para ficar com você, sempre com assuntos que possam nos ajudar a pensar um pouquinho a nossa realidade, a nossa vida. Rádio Educadora, uma nova evangelização para novos tempos. Os melhores cursos ao seu alcance, mude seu futuro. A Jumper Profissões e Idiomas Coronel Fabriciano chegou para te ajudar. São mais de 600 cursos nas áreas administração e negócios, beleza, industrial, idiomas, entre outros. As primeiras pessoas que ligarem ou mandarem mensagem para o 995197228, repetindo, 995197228, garantem um super desconto. Jumper! A gente planejou tudo para ir morar nos Estados Unidos. Morar é legal mesmo. Chegamos a falar com o Coyote até descobrir a verdade sobre essa travessia. É muito arriscado. A crise do coronavírus fez a gente repensar. A saúde do nosso filho é tudo para nós. É melhor ficar e encontrar oportunidades aqui no Brasil. A jornada ilegal para os Estados Unidos é cheia de riscos. O coronavírus ficou ainda pior. Mantenha sua família em segurança. Não se exponha ao risco da ilegalidade. Desse total, quase 20 milhões. O encontro serve como uma resposta.